gente chega aí. WX in the house, dá um grau no som aí. Tem mina da sul, tem mina da west, tem mina da norte, tem mina da leste. Igual não há, não tem comparação. A firma faz a frente, domina o salão. Balde de gelo, champanhe, absinto, whisky escocês, Bacardi, vinho tinto. A casa é nossa, só tá dentro quem é. Tá convidado, misturado já é. Rebola no som, balança no flow. Requebra no chão, viaja no show. Agora fechou, me chama que eu vou. Gritou quem gostou, a firma chegou. Se enganou quem pensou que meu rap acabou. Pode acreditar, saiba que errou. Agora joga a mão pro alto e grita hey Joe. E grita hey Joe. Pra nós rap não é moda, agora eu faço a mente. E bop na TV te deixa mais contente. Igual mulher bonita, não é moda, entende? Rebola no som, balança no flow. Requebra no chão, viaja no show. Salto alto, perfume original de mulher. Quem tá na festa, tá na noite, sabe bem qual que é. Mini saia, marquinha de biquíni vestido. Blusinha gola V, cabelo comprido. A maquiagem já faz parte do ritmo. Chegou pra festejar, agora eu acredito. Então pega um flash power, um gole de whisky. Pede pra essa gata ou então se habilite. Essa festa é nossa, agora acredite. Afirma Produções, faz a festa de vida. Agora joga a mão pro alto e grita hey Joe. E grita hey Joe. E grita hey Joe. Então joga a mão pro alto e grita hey Joe. E grita hey Joe. E grita hey Joe. Agora joga a mão pro alto e grita hey Joe. E grita hey Joe. Quem tá na festa agora joga a mão pro alto.